se revira, se ajeita até desprender e voar. No alto a luz que se acende é como uma parede que tem um antes e um depois. As coisas não são pra sempre, a vida não é pra sempre. As coisas não são pra sempre, Samambaia. As coisas não são pra sempre, a vida não é pra sempre. As coisas não são pra sempre, Samambaia. Tem dias que a gente se sente com o pé preso na lama, e torce, revira, se ajeita até desprender e voar. No alto a luz que se acende é como uma parede que tem um antes e um depois. As coisas não são pra sempre, a vida não é pra sempre. As coisas não são pra sempre.